nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções. Acorde sorrindo, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rádio USP de São Carlos, há 12 anos no ar, agora em cadeia com a Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9. Sempre é carnaval, você eterna mascarada que nos causa tanto mal. Só com músicas que enfocam a maior festa popular do mundo, hoje, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Do Alcir Pires Vermelho, rei da voz, o Chico Viola, Francisco Alves, em arranjo do maestro Fon Fon, canta esta belezura sob a máscara de veludo. Conjunto Quatro Oásis e um Coringa desfilando e cantando do Ari Barroso como se fosse um furião no Rio de Janeiro, num dia de carnaval, passeando e vendo aquelas coisas esquisitas. Coisas de carnaval! Ô Juninho, nem acabou o carnaval e já tem gente se preparando para o próximo carnaval. É o que diz aqui esta composição do Chico Buarque, em arranjo do Rogério Duprá. Chico Buarque cantando Quando o Carnaval Chegar. Ele já se preparando para o ano que vem. Por quê? Por quê? Por quê? Sempre é carnaval. Muda-se o ritmo de todas as canções, mas um carnaval passou. No livro triste das recordações, mais uma ilusão ficou. Das três noites de loucura, eu recordarei ainda, sob a máscara de veludo negro, misteriosa e linda. Oh, bela companheira de alegria, um sorriso apenas, um olhar de pôr, e a cidade que se divertia e num sonho de louca fantasia foi pequena demais para nós dois. Amor, porém depois você partiu, cantando a melodia que inspirou esta canção. Desde então a saudade que ficou não quis abandonar o meu coração, e agora minha vida se resume em três noites de felicidade. E quando eu ouço aquela melodia, mais aumenta, amor, esta saudade. Desde então a saudade saudade que ficou. Não quis abandonar o meu coração. Encontrei uma havaiana branca, de braço com um palhaço lá na galeria. Eu vi uma holandesa que era uma beleza, sambando com careca tipo caristia. Bebendo chope duplo na barraca, eu vi uma sultana mesmo da fusarca, tendo por companheiro um velho gaiteiro, breve contra a folia. Passou por mim uma cigana rara, que era um desafio ao meu comportamento. Adiante se encontraram, ela e o complemento, ele fantasiado com jeitão de arara. Mas o que me fez vir água na boca foi essa coisa louca que passo a contar. Eu vi um morenão ali no cerrador e taco com amor. A tal morena era um desacato, e ali era mato. Pulava, sambava, gingava e desacatava. Quando falei com ela, meu Deus, que decepção. A tal morena se denominava o quê? Em Casperoba, Xisto da Assunção. Ai, que bruta confusão. Ah, eu encontrei uma baiana branca, de braço com um palhaço lá na galeria. Eu vi uma holandesa que era uma beleza, sambando com careca tipo caristia. Bebendo chope duplo na barraca, eu vi uma sultana mesmo da fusarca, tendo por companheiro um velho gaiteiro, breve contra a folia. Mas o que me fez vir água na boca foi essa coisa louca que passo a contar. Eu vi um morenão ali no cerrador que taco com amor. A tal morena era um desacato e que ali era mato. Pulava, sambava, gingava, desacatava, desacatava. Quando falei com ela, meu Deus, que decepção. A tal morena se denominava o quê? Em Casperoba, Xisto da Assunção. Ai, que bruta confusão. Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Sabendo, sentindo, escutando, não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Vejo seu beijo molhado de maracujá. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. E quem me ofende, humilhando, pisando, pensando que eu vou adorar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Da vida, duvida que eu vá recordar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Alegria adiada, abafada, quem dera gritar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar.